Voltei, amiguinhos e amiguinhas, para mais um podcast, Cozinhando com os Deuses. Hoje vamos trazer a receita... Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora, Dragões do Sol Negro Podcast. Aqui quem fala é Minaro Urso. Aqui é o Bomber. Aqui é o Medunha. Rogério, monge da Dungeon. Diego. Aqui é o William novamente com vocês. Vitor. Another day, walking in circles, haunted by memories, I push on this wheel. I pray to Klam, grant me revenge, and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them, helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people, the dogs ate my father, my mother beheaded, they took my whole world. Klam, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze. Klam, where are the two snakes facing each other? Klam, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Klam, show me the wizard who killed my mother. True, I've never played to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. Klam, where are the two snakes racing each other? Klam, if you're my god, then show me the way. I swear this wizard will fall, cause this has begun, they murdered them all. I'm the last one, I issued the call, revenge for my mom. I pray to you, your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Pô, não podemos esquecer dos gauleses, cara. Ah, é. Oh, pois é. Asterix, velho. Pô, Asterix é pai, o quente é Obelix. Obelix é quente. É, o Obelix é do o gordo, né? Obelix, o gordinho. Obelix é do esse mal, manda bem. Gorda pavora, mano. Gorda pavora. Que arma que o cara usa? O cara usa um menhir de arma, rapaz. Pois é, o Obelix foi responsável. Ele foi responsável pela construção, acho que de todas aquelas Stonehenge lá da Europa, né? O cara entregava menhir todo dia, né, cara? Todo ele andava com aquela porra nas costas. Era a pedrinha, né? Da sorte dele, né? Ele entregava aquilo. Ele era entregador de menino. Mas aonde ele via, da onde ele via, ele trazia uma, né, cara? Isso que é interessante. Não, era o trabalho dele. Ele... Era legal que sempre sobrava um pro bardo, né, cara? Sempre tinha um reserva pra ele encaixar o bardo. Desde aquela época, o bardo era uma merda. Era perseguido, não uma merda. Deixa aqui meu protesto. Perseguido injustamente. I do not want your kingdom. Then what? I want your head. Eu acho que todo anão devia ter pelo menos 3 levels de bárbaro. Pô, velho, mas anão usa armadura pesada, velho. Bárbaro não pode usar armadura pesada. Cara, segundo o Rogério, o anão já nasce de armadura. Cara, eu uso a heavy armor, cara. Mas vocês não vão nem perguntar por que isso? Por quê, velho? Porque dobra o deslocamento do anão, ele consegue andar junto com as duas pessoas. Anão, gnomo, leprechaun, essas classes pequenininhas. Halfling. É, isso é uma puta vantagem do bárbaro mesmo, né, cara, na mesa, né, cara. O deslocamento dele já começar... Porque o monge, ele vai ficando... andando mais, se deslocando mais. Mas o Bárbaro já começa deslocando mais, né, cara? Ah, mas o Bárbaro é 3 metros só, cara. Mas 3 metros, mas ele não usa armadura, né? Então ele sempre vai estar 12 a mais que o qualquer guerreiro de armadura que cai pra 4,5, né? Ah, mas aí usa um cocelete de couro e tá ótimo, velho. É, pode usar armadura média, velho. Sim, mas é pra quê? Pra fugir? Bárbaro não foge. Não, é pra chegar antes do combate. É pra ter a glória sozinho. Pra dar carga. Cara, fúria, carga e machado de duas mãos. É, aí é bom, aí gostei. Agora falou Bárbaro. I do not want your kingdom. Then what? Tem aquela outra vantagem dele de redução de dano. Você tem certeza? É um, redução de dano. É bem. Pra quem não tem nada de redução de dano? Hã? Tende ao infinito, né? Um é um quarto da vida do mago, né? Com sorte nos dá. É, exatamente. Pensando por esse lado, é um quarto da vida do mago. Não necessariamente, que o Bárbaro só pega redução de dano no nível 5. É, e depois tem outra, né, velho? Se ele tomar um dardo místico. Nada acontece, não, acontece, né, é dano físico só. A vantagem disso daí é que ele não... Nunca, aí fica muito nunca, apelão, velho. Ele não morre pros ninjas com o shuriken lá, cara. Que o shuriken só dá um de dano. Se não entrar o primeiro dano, não entra o sneak attack. Até desanimei com a minha zarabatana agora. Pois é. É, se eu jogo a zarabatana no bárbaro com um de redução de dano, mas ela tá envenenada, o veneno vai. Se você não der dano, não. Não deu dano, não rola. Não, porque ela não perfura. Que absurdo, bate e volta. É, bate então, e volta. Então, a explicação que tinham falado é que a pele do bárbaro se torna mais dura conforme ele vai subindo de nível, hein? Pensa nisso. O cara não toma banho. Ele vira tipo a coisa, né? É, interessante a coisa, né? Também. Nesse sim. Isso é uma coisa bizarra no D&D, né, cara? Porque o bicho que o dragão tem pele dura, ele tem armadura natural. O bárbaro tem pele dura, ele tem redução de dano, velho. Porra. Pior! I do not want your kingdom. Then what? Tá, olha lá, características do bárbaro, pontos de vida, muitos pontos de vida, bom bônus de ataque, bom bônus de fortitude, boa seleção de arma, boa classe de armadura, aonde? Isso é o cacete, cara, você mata os caras antes dele conseguir te bater, velho. Fúria, habilidade de defesa, movimento rápido e boa seleção de perícia. Pra quem tem inteligência 6, não adianta ter boa seleção de perícia. Pois é. É, você pode escolher gastar seu um ponto em cavalgar. Convenhamos que você não faz um bárbaro tá pra ter perícia, né, velho? Ainda mais pra cumprir o estereótipo de, de bárbaro burro, né, cara? Pois é. Tem que botar inteligência baixa. Pega lá. O que teu bárbaro faz? Escala em nada, ponto. O meu bárbaro não é burro, velho. Ele faz coisas burras. Ele tem 12. Ele não sabe o que faz, né? É, ele não é burro. Ele não pensa por opção. Na verdade, ele tem 12 de inteligência porque é o número mais baixo na rolagem, né, Bomber? Não, o número mais baixo é o 9 do carisma. É burro e feio. Não, cara, mas eu acho assim, cara. O bárbaro, esse bárbaro burro, eu acho um estereótipo idiota com o bárbaro, porque os bárbaros historicamente não eram burros. Não, mas burros, o D&D é voltado mesmo pra interpretar um bárbaro burro, cara. Pô, eles não te dão. É, a CA, te dão vida pra caramba, cara. Te dão porrada pra caramba. Você vai fazer o quê? O cara de porrada, não tem? É que assim também, cara, no D&D, no AD&D, assim, o bárbaro, ele é meio que assim, ele é um combatente voltado mais assim pra uma coisa instintiva, assim, pra uma coisa selvagem. Você não tem que pensar, assim, tem que bater, cara. Enquanto que o guerreiro é uma coisa mais técnica, mais tática, certo? Como se fosse alguma coisa mais bem pensada contra uma espécie de luta instintiva, assim, por parte do bárbaro. Assim, a diferença, assim, de roleplay das duas classes. Ah, assim. Tem uma porta, eu vou abrir a porta, eu meto o pé nessa porta. É, tanto é que ele não pega especialização, né, velho? I do not want your kingdom. Then what? É, mas eu acho esse negócio de ele não usar escudo meio várzea, historicamente falando, porque os bárbaros usavam escudos, né, os povos os bárbaros. Os vikings, aqueles escudinhos de madeira. Pois é, os vikings, os bretões, os... Mas o D&D permite, é só comprar a perícia, ele não aprende nascendo, sabendo, mas você pode usar o escudo. Mas ele também já tem a desvantagem de ele ser analfabeto. Pois é, aí já é uma grande característica de que o jogo quer que você estereótipe, né? Você jogue com o estereótipo. Você é aquele matuto que passou a vida inteira plantando, você não sabe bater, mas quando pega porrada também, meu amigo... I do not want your kingdom. Then what? I want your head. É, mas o maior exemplo que tem do bárbaro, de fonte de inspiração, na minha opinião, é do Conan. dos contos do Howard. E, velho, o Conan não é burro, cara. Inclusive, tá bem longe de ser burro. É, mas o Conan começa a carreira dele, digamos, de aventureiro, como ladrão, né, cara? Não é nem como... Não seria nem como um bárbaro. No filme novo, ele pega 5 pictos com 10 anos de idade. E aí, a tribo dele inteira morre de medo de picto. Não sei porquê, velho. Um piá de 12 anos matou 5. Vocês têm medo de quê, caralho? Só se vier de 1 milhão, né, cara? Ah, mas 1 milhão ainda dá pra encarar, hein? É 1 milhão contra cada um. Aí, são beleza. Tipo os goblins do Rogério lá, chove e eles se multiplicam, né? Pois é, só se for aí eles assim. Só atacam na chuva. Isso, e se eles comerem depois da meia-noite, eles viram hobgoblins, cara. Hobgoblins. E se os hobgoblins comerem depois da meia-noite, vira bug beer. E se bug beer comer depois da meia-noite, vira gordo. I do not want your kingdom. Then what? I want your head. Ah, cara, eu sempre achei o Bárbaro uma classe bem útil no grupo, cara. Na hora da porrada. Então, mas depende. Eu acho que depende da aventura. Porque se fizer uma aventura mais intelectual, mais charada, mais assim... O Bárbaro, sei lá, chega num puzzle que tem que ler uma frase, alguma coisa. Fudeu, o Bárbaro não sabe ler. Se você montar uma aventura só de Bárbaro, fica complicado, cara. O problema é o munchkinsismo, né, cara? Os caras querem combar o cara, põe só força e foda-se o atributo mental. Cara. Mas você põe 2 pontos de perícia, ele aprende a ler, velho. Mas nesse momento que se exige um pouco mais de inteligência dos personagens da aventura, o Bárbaro provavelmente estará na taverna fazendo diplomacia bruta, com né, certeza. Cara? Sempre gera alguma coisa. A verdade é que o Bárbaro, na minha opinião, pra jogar é muito mais legal que jogar com o cara intelectual, né? Porque o Bárbaro, você descarrega suas frustrações no coitado que te perguntou... Aqui tem uma padaria? Aqui padaria é o cacete, você vai apanhar muito. Vai apanhar muito. Vai falar comigo aqui. O Bárbaro é a válvula de escape dos jogadores de D&D. É, eu acho mesmo. Existem várias formas de não utilizar o Bárbaro. O cara tem baixo atributo mental, tem baixa vontade. Você põe controle mental nele. Não, mas aí você não utiliza. Você usa ele a seu favor. Faz ele bater nos... Você utiliza pro grupo. É, faz ele bater nos amigos. Porra, mago adora, né, velho? Porque mago do grupo conta que o Bárbaro vai dar porrada e ele foge. Ou se o Bárbaro vier dar porrada em você, você joga invisibilidade e voa. Mas eu acho que o mago enxerga o Bárbaro mais ou menos como um pet. Não. Só que é um tiranossauro rex, né, velho? Não, é o escudo de carne, velho. É o mini escudo. É que no caso do Bárbaro, cara, ele também ele é um personagem, assim, ele é voltado pra sobrevivência. A ideia dele é um cara que vive em um ambiente selvagem e de difícil sobrevivência, assim. Então ele é um personagem que tenta sobreviver. Então é importante pra ele ter essas perícias, tipo, rastrear. E até essas mesmas de se esconder e etc. Porque ajuda a manter, digamos assim, ele vivo naquele ambiente hostil onde ele tá, né? Isso no pro lado do roleplay, claro. É, mas você vê que o Bárbaro tem a esquiva sobrenatural, não cai armadilha, não é flanqueado. Tem umas paradas assim também. Movimento rápido. É, ele é um personagem mais inteligente, né? Vamos dizer assim. Mais astuto seria seu correto. Se assim. Jogado direito. Fora do conceito do Bárbaro não, cérebro de azeitona. O problema é que o pessoal combina o Bárbaro com meio orc, velho. É a verdade. A verdade é essa. O cara comba o Bárbaro com meio orc, velho. Perde 2 inteligência, 2 no carisma, ganha 2 na força, faz um negócio monstruoso. É, mas aí fica aquele Bárbaro, na minha opinião, aquele Bárbaro padrão, né, velho? Pra combar, né, cara? É o preferido dos overpowers. Eu acho o Bárbaro interessante, eu já até fiz, cara. Eu até fiz um Bárbaro, que o cara é árabe, velho. O cara usa um falcione, um turbantezão, e quando ele entra em fúria, ele sai gritando... Como é que é? Bárbaro árabe, velho. Nossa, nossa, isso daí ficou gay, velho. Isso ficou gay. O Bárbaro Elfo, cara. É que o Bárbaro do Vitor, na hora de rolar o dado pra pegar a armadura, só tinha uma menor que o número dele, por isso saiu esse gritinho. A tanguinha saiu muito cada, justa. Cada um pensa no que gosta, velho. E é divertido de jogar, a verdade é essa, assim. É, eu acho que o grande lance do Bárbaro é essa mesmo, Edwin, é divertido você de jogar. Você liga ou foda-se e vai, velho. I do not want your kingdom. Then what? Perícias de classe, velho, tipo provocação. O Diego que tava falando que acho que devia pois é, ter cara, isso era uma coisa muito útil do Bárbaro, que acho que era só o Bárbaro e o Bardo que tinham isso no Neverwinter Nights, que a galera jogou muito tempo atrás, é. Que era uma perícia que você testava contra a concentração do cara. Se o cara não passasse, a diferença ia em pênalti no AC. O Bárbaro te provocava. Era mostrar as partes pudendas, como os os caras faziam nos filmes lá. E o cara vinha louco pra te atacar e perdia a C, né, cara? No limite de 5, acho, o máximo. Né? Só pra fazer uma correção assim pra você, os paladinos também tinham essa perícia. Ah, é, o paladino também tinha, que eu acho que não deveriam ter, mas tinha. Não tem nada a ver com o paladino. Não combina, ele fica. Haha, sua mãe tem o bico da teta cromado. Com o bárbaro eu acho que faz bastante sentido ter o provocação. É perfeito, eu acho que deve ter alguma coisa similar nas regras, não tem, Vitor? Uma perícia dessa? Se bem que eu acho que aí é manobra de combate. Então, o mais parecido aí você dá um fintar, um bluff, alguma coisa, só que sei lá, se usar um. Não sei, velho. Não sei mesmo. Acho que não tem nada que encaixa muito. Tem não. Isso, Rogério? No 4.0, alguma coisa assim? Não, cara, no 4.0 o Bárbaro é um personagem agressor. Então a função dele é ser o DPS do. É o DPS grupo, da equipe. É. Exatamente, é o DPS da equipe. Tanker é o guerreiro e. O guerreiro e o paladino do core básico, assim. O Bárbaro é uma classe que não tá no core básico, tá em um outro livro. É, o Bárbaro não tá nem no Player's Handbook 1. Tá no 2. Dia do jogador 2. Exatamente. E ele é pra causar dano. Reflita comigo. O Bárbaro, ele já faz isso naturalmente sem a perícia. Mas não tem vantagem nenhuma. O que o Paladino nunca faria, mesmo se tivesse a perícia. Cara, eu fico imaginando o Paladino tentando provocar o cara. A sua progenitora vendia o corpo dela por dinheiro. Ia ser uma coisa mais ou menos assim, né? O Paladino provocando, né? Que você... Você é um ser ignóbil. Seu feio. I do not want your kingdom. Then what? I want your head. Então tá. E-mail. O Carlyle. Carlyle. Esguaçabia. É isso aí. Tô ouvindo. E nós falando. Nós. Não, eu acho que ele quis falar igual com aquele pastor lá. Uhum, tô entendendo, Jesus. Tô entendendo. tô entendendo. Isso daí que ele tá. Tô ouvindo. Professor Matheus, via blog. Vamos via blog agora. Professor Matheus, orra! A edição das imagens no vídeo ficou muito boa. E o cast ficou show também. Que bom! Parabéns. Bom, tá, é, mas a edição ficou boa mesmo, bom, cara. Velho. Isso eu também concordo. A edição fica um espetáculo, né, velho? É. Agora não pode. O seu nome é Vitor, né? Fica ali no canto.